Graças a Deus, aqui estamos para mais um diálogo com os espíritos. Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nosso irmão. Sim. Né? Aqui é a casa Dona Rosa Baiana. Sim. Terreiro São Francisco das Chagas. É, né? Seja bem-vindo à casa. Graças a Deus. E aqui a gente está no bairro de Santa Bárbara? Aqui é o bairro de Santa Bárbara. Em qual cidade? Terezinha no Piauí, graças Terezinha a Deus. Terezinha no Piauí. Então vamos mostrar aqui um pouco o terreiro da senhora. Essa da pintura aqui foi feita para Pombogira Cigana. Essa imagem é de Dona Pombogira Cigana, na estrada. Sim. E aqui, esse cantinho aqui? Esse de cima aqui é os pontos caboclos. Olha aí, que bonito. Baixo é as preto velhos. Que assim seja. Então vamos ver mais para cá agora. Um quadro aqui da é família. Aqui é a pontinha das crianças. Pontinho das crianças. Esse aqui tem essas bonequinhas. Olha aí. Oni, beija. São Cosme e São Damião. Salve Cosme e Damião. Salve. E aqui? Aqui é a Cabocla Jacira, é o seu Pena Branca. E aqui é onde ficam os batazeiros. Que é isso? Que toca os tambor? Os batazeiros são os toques dos atabaques. Olha aí, que bonito. Aqui tem alguns quadros, né? Os quadros. E aqui é o quê? Aqui é o altar, é onde nós faz nossas orações, nossas preces. Uhum. Que o dono da casa é... padroeiro da casa é São Francisco das Chagas. Graças a Deus. Muito bonito. E ali embaixo, o que é que tem ali embaixo? Embaixo é o ponto dos léguas. Claro que sim. Né? Muito típico da região do Nordeste, Piauí e Maranhão, né? Piauí e Maranhão. E essa sala aqui? Esta sala é onde Dona Pombogira Cigana tem os atendimentos dela com os pacientes. Claro que sim, graças a Deus. Muito bonito. A imagem de Dona Pombogira Cigana. Qual que é? Essa aqui tá com umas florzinhas assim. Sim, muito linda. Então vamos ver como é que é a trunqueira? Graças a Deus. Aqui é o pontinho de Iemanjá. Pontinho de Iemanjá. Nossa mãe Iemanjá. Olha, que lindo. Nossa rainha das águas, nossa deusa das águas, né? Sim, graças a Deus. Tá certo então, vamos ver lá. Aqui tem um pouco aqui de caboclo. Aqui é o ponto aqui dos caboclos, que são os vigia do terreiro. Oh, graças a Deus. Os vigia dos porteiros. Tá certo. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Graças a Deus. Tirou aqui o sapato. E agora a gente vai ver um pouco aqui a tronqueira da casa. Como é aqui que é? Aqui é a tronqueira do seu tranca-rua. Salve seu tranca-rua! Salve! Graças a Deus, muito bonito. É a tronqueira do seu tranca-rua. Uhum. Esse aqui é o seu Zé Pilintra, né? Sim. Essa aqui é o Rei das Trevas com a Dona Rainha. Dona Rainha... Pombogira Rainha, né? Não, Pombogira Rainha não, é a... Qual é que é essa daí? Rainha... Isso aí é um pontinho mesmo do que a gente coloca nossos... Um livro de São Cipriano. Trabalhos. É. Graças a Deus. Aqui é o tamborzinho aqui que... Aqui o tamborzinho. Meu padrinho aqui, você tranca a rua. Certo, então. Graças a Deus. Então, muito obrigado, de Mãe nada. Rosa, de nos receber aqui na vossa casa. Aqui é apresentar assim o nome da tenda. Né? Claro que sim. A tenda São Francisco das Chagas. Tenda São Francisco das Chagas e graças a Deus, louvado seja. Então vamos lá, vamos falar com as entidades. No diálogo com os espíritos. Louvado seja. Porque quem ou um bandista, os guias de luz... que é determinado por Deus, eles não trabalham de pagamento. Eles vêm à terra a fazer a caridade àqueles que precisam. Então, o que é pedido dos filhos que frequentam a casa? É o fardamento, o material de limpeza da matéria e a luz para afirmar, para ser o guia, para ser o anjo de guarda. Aquele que quiser agradar em alguma coisa será bem-vindo. Claro. Graças a Deus. Aqui estamos. Qual é o nome no diálogo com os espíritos? Qual é o nome da senhora? Meu nome é a Pombogira Cigana da Estrada. Pombogira Cigana da Estrada. É isso aí. Graças a Deus. Qual que é o trabalho que a senhora realiza na Umbanda? Uma das coisas boas é na parte do amor. Sim. Mas é na parte do amor. É, eu só trabalho mais nesse canal, viu? Sim. E as pessoas procuram a ser feliz na vida. Né? Sim. Quando as pessoas procuram a Pombogira Cigana da Estrada, o que mais elas pedem para a senhora? Aí tu quer saber, não é? É. Então, muitas pessoas me procuram, né, a busca de os seus desejos materiais. E muitos procuram aos seus... suas vidas amorosas, né? Procura encontrar a felicidade na parte do amor. Né? É, porque hoje em dia a maioria das mulheres e dos homens que conhecem a espiritualidade só chega para a Pombogira pedindo ao marido de volta, né? A mulher pede o marido de volta, aquele que não já foi despachado, né? E as mulheres procuram aos seus maridos também. E outros procuram os namorados. Né? Então isso aí tudo faz parte do amor. E muitos deles, a maioria do que já vieram à minha procura da Pombogira Cigana, esse benefício, graças ao homem lá de cima, já conseguiu. E outras mais procuram a melhora da situação financeira, sobre melhorar os empregos, a melhora da família. Né? E a minha procura é essa, que o povo me procura é para esse tipo de trabalho. Certo. A senhora já foi encarnada na Terra? Já. Já foi? Já. Pombogira Cigana era uma mulher que nem essas aí que estão todas por aí. Uhum. Né? Aos 12 anos ela desencarnou deste mundo para o outro. Sim. Aí começou o trabalho espírita. Uhum. Ao trabalho espírita, incorporando nas matérias que tenha a capacidade de receber a força de um mentor espiritual. Sim. A primeira matéria que eu incorporei era muito novinha, uhum, né? A família não queria aceitar, porque disse assim, não pode acontecer uma Pombogira, né? Queria que a família queria que os superiores não aceitassem eu incorporar na matéria. E eu falei que eu descia nas matérias e desço nas matérias não para fazer o mal, e sim para fazer o bem. Deixo todo mundo feliz, alegre e realizado os seus problemas. Claro que sim. Qual foi a maior lição que a senhora aprendeu com a sua última encarnação? A maior lição que eu aprendi na minha última encarnação... ser muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Uhum. Como mulher e com o nome de Pombogira. Claro. Na sua última vida, a senhora aprendeu que não se deve desvalorizar as mulheres. É isso? Não, sabe por quê? Por quê? Quem não tem pecado neste mundo? Todas as mulheres têm que ser respeitadas. Todas as mulheres têm que ser consideradas. Sim. Tá certo. Como que funciona o trabalho dos espíritos ciganos? A senhora é uma pombogira e é cigana ao mesmo tempo, é isso? Sim, eu sou cigana e sou pombogira. Claro. Não nego a ninguém. Muitas por aí me conhecem. Muitas por aí me conhecem. Claro, claro. Qual que é o trabalho que a linha da pombogira cigana realiza no astral, entre os espíritos? Ao respeito aos outros espíritos desencarnados. Sim. Eu sou uma pombogira, mas eu tenho o meu domínio, eu tenho o meu comando e tenho o meu superior. Certo. E aí, quando a senhora não está incorporada, que tipo de atividade a senhora está fazendo? Que tipo de trabalho a senhora está fazendo quando não está incorporada? Quando não estou incorporada a nenhuma matéria, eu estou trabalhando no astral. Sim. E esse trabalho no astral que a senhora faz enquanto não está incorporada é o quê? É a mesma coisa trabalhando incorporada. Entendi. Tá certo. E como a senhora faz para escolher um médium com quem a senhora vai trabalhar? Eu não sou a dona deste congar. Eu sou autorizada a trabalhar no local, na sessão de trabalho. O médium é escolhido na sessão espiritual. É uma coisa muito delicada, é uma coisa muito fina, rígida. Sim. Porque o zelador de santo, o pai de santo ou a mãe de santo, a partir do momento que o filho procura ao terreiro para ser o filho da casa, o chefe ou a chefe vai analisar o tipo de filho que chegou, o tipo de pessoa que vai participar dos trabalhos espiritual. Sim. Aí então, com o tempo que ele está na sessão de trabalho, é que o zelador ou mentor espiritual vai saber qual é o mentor daquele filho para poder deixar ele na corrente espiritual de desenvolvimento da mediunidade. O que a senhora mais gosta de ver nos filhos de Umbanda? Alegria, a paz, a união e a vontade de cada um. Eu fico muito feliz quando eu vejo um filho da casa, um desenvolvimento de um filho da casa, que ele venha aos trabalhos de livre, espontânea vontade, sem precisar o pai ou a mãe está chamando, porque é determinado os dias de trabalho nos terreiros de cada um. Ah. Então, aqui na casa de Dona Rosa Baiana, o dia de trabalho é às terças e às quintas, e os trabalhos de desenvolvimento de mediunidade é em 15 em 15 dias aos domingos. Então, eles estão sabendo quais são os dias de trabalho, não é isso? Sim. Então, não precisa o pai ou a mãe estar dizendo quais são os dias. Se ele for um bom médium, ele está concentrado nos trabalhos espirituais. Claro, sim. Quando o médium fala assim, chega para o dirigente espiritual e fala, ih, pai de santo, mãe de santo, estou vendo que o meu colega não está incorporado. Que conselho a senhora quer dar às pessoas que ficam julgando quem está e quem não está incorporado? Não se deve duvidar de quem está incorporado ou quem não está. Porque se a corrente está aqui feita, sim, é que eu digo a todos os filhos, a partir do momento que você entra a sessão de trabalho, você tem que se dedicar, esquecer todos os problemas lá fora e se dedicar só aos problemas espirituais. Só seus problemas, né? Muitos deles não estão mesmo irradiados com a força do guia. Mas também não precisa o irmão dizer que não está, porque o chefe está ali sabendo. Quem está comentou ou quem não está. Ah, certo. Então todos os filhos da casa devem confiar no espírito incorporado, no dirigente espiritual da casa. É por obrigação e respeito. Claro. Qual que é a importância dos banhos na Umbanda? A importância dos banhos que os filhos e muitas vezes até os pacientes, né, recebem esta limpeza. O banho, ele serve para retirar os seres negativos que fica circulando o médium. Então, existem seres negativos circulando os médiums? Os médiuns que são apreparados, às vezes, têm os ataques. E os que não são, são mais os atacados pelas tipo de corrente negativa. Qual que é a diferença entre um médium que está preparado e um médium que não está, que nesse caso é o mais atacado? Qual são a diferença do médium que está preparado e que não está? O médium que está preparado, ele tem as armas dele. Abaixo do homem lá de cima e os orixás. Porque ele é confirmado, ele é batizado, ele é cruzado e muitas vezes ele é coroado. E aqueles que não têm nada desses apreparos é que são os mais fraquinhos. Por quê? As pessoas que são médium não estão preparadas, é porque ainda não encontraram um terreiro de Umbanda? Muitos deles não se dedicam à espiritualidade. Acha que a espiritualidade, para eles, não tem importância, mesmo eles sendo um desenvolvimento, ou seja, um médium desenvolvido aos trabalhos espirituais, ou que não seja um médium desenvolvido. Ele não dá muito a importância. Claro. Qual que é, então, a importância de levar a espiritualidade a sério e cultuar com responsabilidade? É, ó. é uma coisa muito importante na vida de cada um. Por que é muito importante na vida de cada um? Porque se você está com um problema difícil na sua vida, se você não está conseguindo lá fora resolver o seu problema pessoal, lá por onde você vive, então, você tem que procurar com fé e respeito e consideração ao Centro Espírita para que você possa receber a sua bênção abaixo do homem lá de cima. Se você chega nesta porta só porque vem ver, só porque está passando por uma situação difícil e não tem fé e não leva as coisas sérias, você vai realizar o seu objetivo que você quer? Não, senhora. Entendi. Tem que levar as coisas a sério. Não é só ir visitar. A Umbanda é um segredo. Sim. A Umbanda é um mistério. A Umbanda é uma aula que você estuda, estuda, estuda e nunca termina de estudar. Claro que sim. Quando a senhora diz que na Umbanda se estuda, qual é a importância desse estudo para o médium? É muito importante o estudo na Umbanda, para poder ter o conhecimento melhor sobre a espiritualidade. Claro. A gente sabe que na faculdade a gente estuda usando os livros. Na Umbanda se estuda como? Muitas vezes, quem tem seus guias, seus mentores, seu pai de cabeça ou sua mãe de cabeça, quem se dedica à Umbanda, quem se dedica à espiritualidade, não precisa de livro. Eles mesmos chegam para o cristão e diz como é a vida espiritualmente. Oh, claro que sim. Na Umbanda existe sincretismo? Existe. Sim. Como é que funciona o sincretismo praticado nesse terreiro, nessa tenda de Umbanda? Várias formas. Existe a concentração, existe a falta de respeito, existe a fé e existe a desconfiança. Que assim seja. Como que vocês da espiritualidade determinaram que deve ser um dia de gira nessa tenda? Como é que começa o dia e como é que ele termina? Para o médio desenvolvido e o médio que não é, é muito importante. É muito importante. Uhum. Para os filhos do terreiro, para os médios da casa. Qualquer um tipo de casa de oração, casa espírita, né? Sim. Este dia de desenvolvimento com médio, unidade, é muito importante, porque só assim ele vai receber a força espiritual e ele vai sentir qual é o seu mentor, sem precisar o Pai de Santo dizer. Porque quando o médium vê o mundo, quando Deus botou o filho no mundo, ele já botou sabendo o destino de cada um. O destino de cada um. Não é Pai de Santo e nem é Mãe de Santo que vai dizer qual é seu mentor. Ele já nasceu com ele e ele já sabe quem é ele porque ele se apresenta para a matéria. Oh. Então, o que a senhora aconselha para as pessoas que têm curiosidade de saber o nome do guia para ontem, rápido? É muito bom essa pergunta que você fez. E era bom que tivesse mais filha aqui na casa para escutar o que eu tenho a dizer a todos. Sim. Isso aí Essa pergunta que você me fez vai depender de cada um filho que procura o terreiro de Umbanda. Se ele está interessado em saber quem é o guia dele, se ele está interessado a receber o mentor de cabeça dele, ele tem que se dedicar à espiritualidade e tem que se dedicar à casa de oração. Quando muita gente diz assim, mas eu estou me dedicando, acha que está se dedicando e não está. O que, que é se dedicar de verdade? É falta de apoio do pai ou a mãe de santo, que não bota aquele filho para saber qual é a obrigação dele espiritual. Porque tem muitos filhos que procuram um terreiro não para saber qual é seu mentor e não para saber o que é a importância de um guia, sim por a boniteza e muitas vezes até pelo algumas coisas aí que acha que é bonito. O nome, a força. A fama. É. Claro que sim. Que não vale a pena o filho de santo entrar num terreiro de Umbanda para curiosidade e não por beleza e não por boniteza. Na simplicidade e na humildade e na boa vontade que cada um tem. Pai de santo e nem mãe de santo obriga filho de santo. Não tem o direito de obrigar filho de santo a frequentar ao terreiro de Umbanda. Se ele tem um mentor dele na crua dele, deixa que ele toma providência, ele resolve, ele traz o filho da forma que ele acha que deve trazer. Certo. Que mensagem a senhora tem quando um outro dirigente quer criticar a sua casa porque você não, os espíritos dessa casa não fazem igual os espíritos de lá? É ficar calado. Trabalhar com Deus, trabalhar com a espiritualidade e não deixar se levar esse tipo de pessoas que gostam de criticar aos irmãos. Como que os umbandistas podem combater a intolerância religiosa? É trabalhar para agradar os seus mentores, não para agradar a humanidade do mundo inteiro. Boa! Claro que sim. Se a pessoa está trabalhando para agradar os mentores, logo ela não está causando mais problema no mundo, não é? Entendi. Claro. Como que uma pessoa que veio no terreiro e gostou faz para se tornar filho da casa? Se ele veio ao terreiro espiritual e se ele gostou, ele vai voltar novamente porque a corrente dele trouxe. Oh. Quando a dona Pombogira disse que a corrente dele trouxe, o que quer dizer isso, a corrente dele? É o guia. Ah. Espiritual, é o mentor espiritual. Certo. Então a senhora quer dizer que quando alguém vai para uma casa de Umbanda e gosta daquela casa, foi o próprio mentor espiritual que indicou. Que levou, justamente. Por que é assim? Porque ele é um médio desenvolvente. E quem é médio desenvolvente não tem querer e não tem vontade. Aquele que tem seu mentor verdadeiro, ele não tem querer. Ele tem que obedecer e tem que seguir as normas e os mentores determinar. Olha. Vocês exigem muitas coisas dos médiuns? Não. O que é pedido aos filhos da casa? O respeito, a consideração, a obediência e a concentração aos trabalhos espiritual e outros trabalho material que tem na sessão de trabalho, na casa de trabalho espírita. O que é que tem a fazer na casa espírita? É por direito do filho da casa chegar, verificar o que é que... Chegar para a zeladora do santo e dizer: o que é que eu tenho que fazer? Então, a zeladora dizer: filho, essa obrigação aqui é sua. Vá afirmar seu ponto, vá botar a luz para ser o anjo de guarda ou para seu mentor. Não tem nada difícil. Pombogira cigana, para que serve botar a luz para o anjo de guarda? Para que possa você seguir o seu caminho na claridade, alimentar o seu anjo de guarda na luz e nas orações. O que é pedido aos filhos da casa? Cada um tem seu rosáriozinho. Quando você chegar na casa de oração, é obrigação de cada um vir pegar seu rosário, ter concentração ao seu trabalho espírito. Não chegue na hora exata, não chegue naquela hora que já está começado o trabalho espiritual. Chegue antes, se você puder. Vá ter sua concentração, vá fazer suas orações e vá ficar com a mente mais pura para você ter força e firmeza para receber seu mentor. Claro. Dona Pombogira cigana, quanto daquilo que a senhora acredita... Só um minuto, dona, o que está acontecendo? Pode, pode ajudar, claro que pode. Isso. Aí não aparece não, tá? Você pode sempre vir aí e servir. Pode cambonar tranquilamente. Então voltamos aqui, depois da nossa interrupção técnica, mas a gente já restabeleceu a nossa conexão, não é? Graças a Deus. Aproveitar e agradecer a senhora a oportunidade desse estudo consigo, viu, dona Pombogira cigana? Muito obrigado. Eu agradeço. Seja bem-vindo, filho, a esta casa. Quantas vezes você precisar e quantas vezes você quiser. As portas estão abertas. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Que Deus lhe faça esse filho como você é, dedicado à espiritualidade. Siga seu caminho. Foi esse que Deus lhe deu. Oh, muito obrigado. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Quando alguém quer fazer parte do terreiro de Umbanda, mas tem vergonha de dizer depois que é umbandista, que conselho a senhora dá, dona Pombogira cigana? Os preconceitos são muitos. Sim. Cada um tem o direito de seguir a sua religião, como foi determinado por Deus. A partir do momento que um filho procura uma casa de oração, é porque a religião dele é aquela. Então, ele não tem que ter preconceito, ele não tem que escutar o que ele ouviu lá fora. Ele tem só que baixar a cabeça dele para o povo lá fora e seguir a sua jornada espiritual normalmente. Que assim seja. Então, quando entra no terreiro de Umbanda, tem que gastar muito dinheiro para agradar os guias? É até porque os mentores de luz não sabem nem conhecem o que é isso. não conhece o que é esse tipo de material. Sim. É. O que é pedido nos trabalhos espiritual é a luz, que é a velinha para cada um filho. É os banhos, sim, o fardamento em primeiro lugar, as curas, porque quem o umbandista, os guias de luz, que é determinado por Deus, eles não trabalham de pagamento. Eles vêm à terra a fazer a caridade àqueles que precisam. Então, o que é pedido dos filhos que frequentam a casa? É o fardamento, o material de limpeza da matéria, uhum, e a luz para afirmar, para ser o guia, para ser o anjo de guarda. Aquele que quiser agradar em alguma coisa será bem-vindo. Claro. Quando a senhora diz agradar em alguma coisa, que tipo de agrado os guias espirituais da Umbanda aceitam? Um cigarro, uma champanhe, eu, Pombagira. Eu aceito o meu cigarro, uhum, eu aceito a minha jurema, que eu fui determinada ao meu trabalho espiritual a consagrar a medicina, que é a jurema. Não nego para ninguém, não tenho receio, e não tenho preconceito de dizer que eu sou uma pombagira. Deixei todas as bebidas lá de fora. Só consagro a medicina espiritual, que é determinado pelo pajé da Mata Verde, que é meu superior. Tem pombogira que trabalha para maldade? Existe, dependendo da pessoa. Existe. Dependendo daquele cristão que vai pedir a maldade. Explica mais um pouco sobre isso. Como assim depende do cristão? Porque chega um cristão hoje para mim dizer assim: Dona Pombagira, ou madrinha, como forma que queira chamar, eu morei há tantos tempos com fulano de tal, ou então teve um conhecimento com fulano de tal, com sei lá, com quem for, e ele me fez o mal e ele tem que me pagar. Aí o que eu faço? Sim. É. Hoje eu não estou reinando muito, porque eu tenho obediência. Né? Eu não estou reinando muito esse tipo de trabalho. Porque eu não tenho muito mais essa permissão. Uhum. Mas tem pombagira que até pelo um cigarro ela faz, dependendo do conhecimento e o respeito e a consideração que o filho tem à entidade. A senhora já teve que proteger a sua médium contra a maldade dos outros? Muitas vezes. Como é que a senhora descobre que a maldade está chegando e o que a senhora faz para proteger? É um pouco complicado eu lhe explicar, mas eu vou tentar dizer como é que se faz. Sim. Cada um tem seu trabalho diferente do outro. Sim. Cada pai de santo e cada guia trabalha de forma diferente, não é isso? Sim. Então, se eu tenho um filho na minha casa de oração, se ele está passando por aquela situação difícil, de demandas, se a matéria não perceber, mas eu chego como pombagira e digo: olha, filho, está acontecendo dessa forma. Vamos tentar resolver esse problema. Se ele aceitar, eu ajudo. Se ele não aceitar, eu derrubo ele. A mais do que ele já está. Olha, claro. Porque se ele está precisando de ajuda, está, uhum, vendo que as coisas não estão dando certo, tudo está dando o contrário, e não está querendo ser ajudado, então que ele faça da forma que ele achar melhor. Né? Eu estou aqui para ajudar. Sim. Claro que sim. Quando alguém faz um trabalho para derrubar a vossa casa, a senhora neutraliza o trabalho ou devolve? Eu não trabalho só. Eu trabalho com meus companheiros. Sim. Se alguém tentar me pegar na vida espiritual, nos trabalhos espiritual, for me caçar na minha corrente, que tem para ter um botado outro na frente. Sim. E as meninas não me acham. Aí não tem como ele me derrubar. O que que dá força para um espírito derrubar o outro? O que dá força para um espírito derrubar o outro? É. Que a senhora está dizendo, eu tenho a minha inteligência e ele não consegue me derrubar. Mas aí algum tem força para derrubar. O que que dá essa força para derrubar o outro? Sim. Eu sou uma pombagira cigana. Sim. Tem a dona Maria Padilha. Uhum. Chega um cristão e diz assim, dona pombagira cigana, eu lhe pedi que você fizesse isso para mim. Você não fez. Então encontrei outra acolá que vai fazer por tanto. Porque eu sou uma pombagira e não tenho pena nem da minha matéria. Bom. Porque se um chegar e disser assim, o que que tu vai me dar? Faça esse trabalho para mim. Eu digo sim, faça. Aí o outro lá do outro lado diz assim, minha madrinha, ou meu padrinho, eu estou aqui, estou pedindo que a senhora não faça, que eu lhe dou isso assim, assim. Eu deixo aquele para trás e vou para aquele da frente. Então tem espírito que não é fiel ao médium, não. As pombagiras não são fiel a ninguém. Não gosto de ninguém e não quero que ninguém goste de mim. Claro que sim. Quando a senhora diz as pombogiras não são fiéis a ninguém, não gosto de ninguém e não quero que ninguém goste de mim, o que a senhora quer dizer com isso? Porque tem duas partes. Tem duas partes. Faz o bem e faz o mal. Ah. Claro. Ou seja, a pombogira também faz o mal. Não adianta querer esperar que ela seja fiel. Não. É isso? Não existe nenhum Exu fiel. Não existe nenhum Exu fiel. Não. Então, quais cuidados o ser humano deve ter ao lidar com essas entidades? É manter sempre os seus pontos afirmados e ter sempre suas oferendas para seus mentores. Manter os pontos afirmados. E suas oferendas dos mentores. O que é um ponto afirmado? Eu tenho meu ponto afirmado no meu assentamento. É, espiritual. Claro, de trabalho. Claro. Eu não posso deixar ele no escuro. Tem que ter, sempre tem uma vela ali. É sagrado, tem que ter. Certo. A luz, claro. Tem que ter o cigarro, tem que ter a bebida, tem que ter outras mais coisas. Certo. E quando a senhora fala oferenda, qual que é a importância da oferenda? Ao meu conhecimento, ao trabalho espiritual, quando eu incorporei na matéria, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com animais. Sim. Crucificando os animais. Claro. Hoje eu não trabalho mais porque eu tenho minha disciplina. Não é certo para Deus crucificar os animais que não sabe por que estão sendo crucificados. Deus não fica satisfeito, Deus não fica feliz com esse tipo de trabalho. Hoje eu não faço mais isso. Claro que sim. E hoje que tipo de oferenda fazem para a senhora? No lugar da imolação? Frutas. Flores. bebidas. Pode-se dizer que a senhora evoluiu? Muito. Pode-se dizer que aqueles que necessitam da entrega com a imolação dos animais são espíritos não evoluídos? Praticamente. Claro que sim. Como é que você é um espírito evoluído por Deus? Você acha certo crucificar os inocentes? Não. Então não precisa disso. Use outras formas de trabalho para que não maltrate quem não merece. Ah, claro que sim. Alguns podem ouvir e vão dizer assim, mas ô dona Pombogira Cigana, quando o meu médium, um espírito, né, que está ouvindo aí, pode chegar para a senhora e dizer assim, quando o meu médium faz um trabalho com sangue animal, eu fico mais forte. Se ele me dá uma fruta, eu não tenho tanta força assim. A senhora responde o quê? Porque ele já é adaptado a trabalhar na magia negra. Oh. Boa. Só trabalha com esse tipo de materiais. Eu trabalho na magia negra, mas não trabalho com esses materiais mais. Certo. Trabalhava. Certo. Vai. Mas não sou mais determinada a utilizar, a crucificar aos inocentes. Boa. Como é que a senhora conseguiu superar essa necessidade? E não precisar mais crucificar os inocentes? As disciplinas do meu superior. Oh. Certo. A senhora está tendo a mesma força que tinha antes? Até mais. Porque eu como a espírita e a matéria como a filha de Deus. Certo. Ou seja, quem trabalha para a luz tem outras ferramentas. Com certeza. Ha. E são ferramentas que dão mais força do que aquelas da escuridão. Que trabalha na escuridão, que trabalha nas trevas. Quem trabalha nas... Quem vive nos trabalhos que faz parte mais das trevas, ele não pode ser fiel a Deus. Ele não pode buscar a Deus. Ele não pode ser um filho de Deus. Ele é um sofredor. Ele é um escravo dos trabalhos da magia. Se alguém que trabalha com o espírito da escuridão disser para a senhora assim, o meu Exu, a minha Pombagira da escuridão, falou para mim que é fiel a mim. A senhora vai responder o quê? Ele deve acreditar naquele espírito? Ele pode ser fiel. Mas ele não é libertado. Então existe um pacto quando a gente lida com seres das trevas? Grande. É grande, é. Então essa história de que é possível vender a alma ao demônio é verdadeira. Isso aí é... É uma coisa... Diabólica. Diabólica. Porque quem é filho de Deus não precisa da sua alma para o demônio para adquirir nada. Basta ter fé que nosso Pai Celestial, conforme o seu nosso merecimento, ele dá o que nós precisamos. Não vá da sua alma por qualquer besteira. Claro. Que isso aí é a pouca fé que o cristão tem. É a pouca fé que o cristão tem da sua alma para o o inimigo para poder adquirir ao que ele não tem. Então, se você é um filho de Deus e Deus determinou que você vai passar por a situação boa e vai alcançar o que você quer, com certeza, com a sua fé e sua boa vontade, você vai conseguir. Não precisa fazer esse tipo de trabalho. Trabalho diabólico. Certo. Uma vez que a gente vendeu nossa alma, tem volta? Não. Porque você já é de maior, você já é adulto, você sabe o que você está fazendo, você sabe que é errado. Então, se você dá sua alma para você ter a volta, é preciso você ir buscar a Deus muitas e muitas vezes no seu coração. Claro. Quando a pessoa diz assim, quero amarrar aquela mulher ali, ele está seguindo o caminho da luz? Não. Por quê? Porque ninguém é de ninguém. Todo mundo tem um direito, todo cristão tem um direito de viver a sua vida da forma que Deus determinar. Só quem pode fazer e desfazer é Deus, ninguém mais. Eu trabalho com Deus. Certo. Se ele disser assim, eu vou amarrar ela, mas é porque eu amo de verdade, justifica? Não. Não. A fé dele é pouca no Pai. A fé dele é pouca. Porque se ele acreditar que os milagres existem, os poderes existem, ele não vai precisar fazer nenhum tipo de trabalho de amarração a ninguém. A senhora trabalha numa tenda de São Francisco das Chagas. Verdade. O que a gente... Esse santo tem poder? Deus deixou a santidade em cima da terra para os filhos crer, para os filhos buscar a fé. Porque nenhum cristão de cima da terra tem o merecimento de Deus descer de onde ele está e vir conversar com cada um. Então, Deus enviou a santidade e a espiritualidade para a santidade para o filho fazer seus pedidos e adorar a imagem e ter fé. E a espiritualidade para conversar o que não pode conversar com Deus. Uma pessoa que ofende uma imagem está seguindo o caminho da luz? Ele é um pobre coitado inocente, não está sabendo do mundo que está fazendo. Porque a imagem veio para a terra, não foi determinado pelo homem, e sim por Deus. O homem faz sim a imagem, mas quem determinou a imagem em cima da terra foi Deus. O Criador e os homens sabidos de cima da terra que hoje pratica que tipo de imagem é essa, que tipo de imagem é aquela. Mas como é que ele vai ter aquele dom de saber qual é a imagem que é aquela? É, realmente. É determinado por Deus. Como é que você vai saber como era o São Francisco das Chagas, se você não chegou a ver? Como é que você vai saber a imagem de São José? Como é que você vai saber a imagem de Nossa Senhora da Conceição, se você nunca viu? Então, tudo isso vem da mente de cada um. Qual que é a importância das imagens no terreiro de Umbanda? A importância das imagens no terreiro de Umbanda é a religião do cristão. A Umbanda hoje está praticamente como se fosse a Igreja Católica. O que você faz no terreiro de Umbanda? Aqui neste congá, O que os filhos fazem? O que a responsável pela casa faz? É rezar, pegar o seu terço e rezar. E pedir coisas boas à santidade. É a mesma coisa que faz na Igreja Católica. Às vezes, um bandista reza mais do que o que frequenta a igreja. Aqui vocês rezam quantas vezes por semana? 2 vezes na semana, que são os dias de trabalhos. E fora aos meus trabalhos, as obrigações que a minha matéria tem durante a semana. Certo. E quais são as rezas que vocês fazem? O terço, né? Reza as preces, que é para ser rezada, que é o que em Deus Pai, o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha. É essa reza que é rezada na casa de oração. E a senhora, como pombogira, acha certo rezar para Deus? Eu não gosto de reza e não gosto de rezar, mas eu encomendo meus filhos que rezem. Boa! Peço todas as vezes que eu vejo eles, eu digo, filhos, vão rezar. Vão rezar, vão buscar a Deus. Vão cada um de vocês ter a Deus no coração de vocês, para que vocês possam ser os filhos de Deus. A senhora é um espírito muito verdadeiro, muito sincero. Por que a senhora gosta de ser assim? Eu acho bonito isso. A partir do tempo e do momento que eu desencarnei deste mundo para o outro, a minha missão foi essa. Trabalhar sempre com Deus. Trabalhar no caminho reto. Trabalhar disciplinado. Como é para ser. O que que a senhora dá de conselho para uma pessoa que acha que o caminho das drogas é o caminho mais inteligente? Já está mexendo no mundo lá fora, né? Hoje, no mundo que vocês vivem, está o tempo praticamente da perdição. Está o tempo que cada um de vocês olha para um lado e olha para outro e não sabe mais o que fazer. Não tem mais para onde correr. E o que tem que fazer? É ter fé em Deus. Ter muita fé em Deus. Que Deus sabe o que faz a cada um de vocês. E vão rezarem. Pode rezarem, que o tempo é esse. Bom. A senhora disse que não trabalha mais com a energia da imolação do sangue animal, mas que ainda faz magia negra. É isso? Entendi direito? Entendeu, meu filho, mas é na forma, sem precisar de utilizar os tipos de trabalhos com os animais, que não tem nada a ver com os problemas de cada um. Bom. Se a senhora faz magia negra, e a gente entende magia negra como fazer mal para o outro, então a senhora faz mal para alguém se o consulente pedir. Mas me diga aqui uma coisa, eu vou te perguntar. Sim. Se tu tá pegando uma pancada, se teu amigo ou que seja teu inimigo te dá uma pancada. Entendi. Se tu olha para um lado e olha para outro, não tem caminho para tu correr. O que que tu vai fazer? Procurar a pombogia. Procurar devolver a pancada de volta para poder se defender. Eita. E a senhora... Aí a pessoa procura a senhora faz o mal para espantar aquele mal que está acontecendo com ele, né? Se o mal quer entrar nos meus trabalhos, eu tenho que expulsar. Bom. Porque ali não faz parte dele. Então eu vou expulsar de qual forma? Retirando ele na ignorância. Retirando ele através da maldade, das maus respostas. Boa. Né? Claro. Quem pode mais, chora menos? É assim? Aquele que pode mais, tem mais força no astral, é o que vence. É assim. Vai conforme Deus dá aquela determinação para cada um. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém, espiritualidade não é melhor do que o outro. Cada um trabalha de uma forma diferente. Sim. Então, se você, ou eu, Pambugira, faz um trabalho, você tem que ter aquela responsabilidade de saber o que é que você está fazendo. Por que você está fazendo? Nossa, que profundo, hein? A senhora explicou, entendi direito, que não tem um mais forte que aquele que trabalha para a luz, quando o desígnio de Deus é parar com o que tem que parar. Vai conforme o merecimento de cada um e conforme Deus determinar. Olha aí. Muita sabedoria nessas colocações, né? Graças a Deus. Louvado seja. Nós estamos chegando aqui perto dos minutos finais do nosso encontro. Passou muito rápido. Quer dizer que a conversa estava agradável. Muito bom. Não é? Muito bom. Muito bom. Eu agradeço. E uma coisa eu tenho a lhe dizer, meu filho. Eu, Pambugira, cigana véia da estrada, tomadeira de jureme, fumadeira de cigarro. Né? Não. Só temo ao homem lá de cima. E nada mais. Vivo no meu, na minha sessão de trabalho, quietinha no meu lugar. Não vou meter o dedo em que é a lei. Não vou mexer nas coisas alheias. Mas não quero que mexa nos meus. Claro que sim. Então a senhora já está deixando bem claro, né? Depois não falarem que a senhora não avisou. Para a humanidade. Isso. Toda. Olha aí. E se mesmo depois do aviso vierem mexer nos teus? Aí o negócio não vai dar certo. Porque se eu não mexo no que é seu e você vai mexer no que é meu, o que você espera? De mim. Eu não autorizei você meter a mão no que é meu. Se você vai meter a mão no que é meu, ser meu domínio. O que você está esperando? Uma violência ainda maior. Justamente. É? E a senhora não perdoa nessas horas? Dependendo da inocência. Ah, se não tiver nenhuma inocência ali. Aí vai pagar pelos seus atos. Por que você cometeu. Por que que as pessoas vêm querer destruir o que é da senhora? Muitas vezes é pedido, muitas vezes é as atentações malignas, os seres negativos não quer paz, não quer união, não quer nada de bom, ele só quer destruição. Então muitas vezes os seres negativos usam o irmão para destruir o outro. Claro. Aí o que é que eu posso fazer? É segurar o que é meu, para que não possa ser derrotado pelo inimigo. A senhora fala com uma certeza e uma firmeza, e essa firmeza e essa certeza a senhora tem porque agora trabalha para a luz? Porque eu sou um Pambugira e não tenho medo dos cristões de cima da terra. Só tenho medo dos castigos do Pai Celestial lá de cima. trabalho da forma que ele determinar e do poder que ele me dá. Então, não tendo o que temer, eu estou com ele e ele está comigo. Graças a Deus. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final para todos que aqui procuraram conhecimento, autoconhecimento, nas palavras da Pombogira Cigana? Eu peço a todos os irmãos que trabalham na Umbanda que ele busque mais a Deus. Esqueça mais a escuridão, porque para ter a vitória de Deus, para ter o perdão de Deus, para ser um filho de Deus, ele tem que fazer as coisas da forma que Deus determinar. Então a Umbanda não é destruição, a Umbanda não é desunião, a Umbanda, a espiritualidade é para ajudar aqueles que precisarem de ser ajudados. Existe sim o lado do mal, mas vá buscar mais a Deus para que você possa receber o merecimento e o perdão de Deus. Que assim seja. Muito obrigado. Eu, em nome do Diálogo com os Espíritos, agradeço essa oportunidade de estudo com a senhora e com a egrégora dessa casa, que sempre está trabalhando aí em favor da casa, da médium, e hoje trabalhou também em favor dessa realização. Muito obrigado. Agradeço muito a você, agradeço o seu respeito, agradeço a sua honestidade e agradeço por você ser um filho de Deus, mais um filho de Deus que está envolvido com a espiritualidade. Que assim seja. Muito obrigado e graças a Deus. Louvado seja. Qual que é o ponto que a senhora mais gosta? Se a senhora gostaria de trazer ele um pouco aí, junto das pessoas que quiserem cantar. Qual é o ponto que a senhora prefere deixar pra gente hoje? Como a violência tá grande em cima desta terra, vamos louvar o amor, a humildade e até mesmo o perdão, que já está mesmo no tempo de cada um pedir o perdão ao outro. Certo. Né? Sim. Eu não sei muito bem doutrinar, não, mas estou aqui para fazer a vontade de Deus. Que assim seja. Tem algum cântico que a senhora mais gosta? De Pombogira, da Pombogira Cigana. Para você ver que até meus pontos, você aqui não conheceu todos, mas eu não canto uma doutrina que fale pelo nome do sujo. Boa. Eu só canto uma doutrina que fale no amor ou nos orixás. Boa. Né? Sim. Então, qual é que vocês querem que eu cante aqui, minhas filhas? Meus filhos? Pode falar. Ah, é? É essa que eles querem? Então pode vamos ser. Lá. Bora lá. Vamos lá, gente. Vai ser eu sozinho ou todo vai? Mundo pode cantar junto. Fico levantado pode. Aí vocês. Isso, pode vir todo mundo aqui e cantar junto com a dona Pombogira Cigana. Olha aí. Muito bem. Oh, graças a Deus, vamos finalizar aqui de uma forma bem agradável e bonita e espiritualizada. Pronto? Pode começar. Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Sou eu, Pombogira Cigana, que chega com alegria, trabalhando noite e dia, na era de candomblé. Sou eu, Pombogira Cigana, que chega com alegria, trabalhando noite e dia, na era de candomblé. disse que bala de amor não dói. Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Sou eu, pomba gira cigana, que chega com alegria, trabalhando noite e dia na eira de candomblé. Sou eu, pomba gira cigana, que chega com alegria, trabalhando. Quem foi que disse que bala de amor não dói? Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Mas quem foi que disse que bala de amor não dói? Meu axé a todos vocês. Salve pro Mogira Cigana. Graças a Deus. Graças a Deus, terminamos aqui os trabalhos, gravamos com Dona Pombogira Cigana. Como a senhora está se sentindo agora, depois de trabalhar com uma pombogira incorporada? Eu me sinto tranquila porque eu tenho uma entidade que ela é uma entidade muito positiva nas coisas que ela quer. Eu confio muito nela, abaixo de Deus. E sei que ela tem a capacidade, com a permissão de Deus, de fazer qualquer tipo de trabalho na vida espiritual. Que assim seja. Eu não temo a ninguém. Boa. E é difícil manter uma casa aberta aqui no Piauí? É muito difícil. É muito difícil você manter uma casa de oração funcionando da forma que várias casas funcionam. Na minha mesmo, na minha casa, eu sou... Pode falar, pois não. Eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa carente, sou uma pessoa prestativa a favor aos meus irmãos que me procuram. Não tenho riqueza comigo, não tenho luxo. A minha riqueza é meu Pai. Meu Pai Criador, é meu Pai Celestial, é meu Divino Espírito Santo e é meus mentores de luz. Essas são a minha riqueza, abaixo de Deus. Acontece na cidade de Teresina de, às vezes, um dirigente não gostar do outro e, sem querer, enviar um trabalho de maldade para destruir a casa do outro? Acontece muitos. Uhum. Através da a inveja, através da desunião, através de cada um querer trabalhar, querer ser sabido mais do que o outro, querer ser poderoso mais do que o outro. E ninguém é poderoso, só quem é poderoso é Deus. É Deus. Deus o pode tudo. Deus o pode tudo em cima desta terra. Ninguém pode mais do que Deus. Certo. E a senhora vivendo em meio a, como a senhora mesmo disse, tanta indisciplina mental e emocional, né? Tanta gente querendo fazer mal para o outro. A senhora vivendo nesse meio, como a senhora consegue ter a força de manter a casa de oração aberta, mesmo contra os ataques espirituais? A fé em Deus. Uhum. Tenho muita fé em Deus. E eu sei que Deus não vai me deixar na mão. Eu sei que Deus não vai me desamparar. Eu sei que Deus não vai deixar acontecer nenhum mal comigo. Nenhum mal vai me derrotar, porque Deus é maior. Deus é nosso protetor. Claro que sim. E o que, que é a Umbanda para a senhora? A Umbanda para mim é uma felicidade. A Umbanda para mim é paz. A Umbanda para mim é alegria. A Umbanda praticamente para mim é minha vida. Porque eu sou dedicada à vida espiritual. Eu sou dedicada a meus trabalhos espírita e eu adoro a minha religião. Gosto muito da minha religião, tenho muito respeito e consideração. Humilde sim como eu sou. Vivo no meu lugar quietinha, poucas pessoas me conhecem, não gosto de andar em terreiro de ninguém. Eu sou recolhida no meu canto. Claro. E o que, que a casa da senhora oferece para a comunidade? A casa de São Francisco das Chagas oferece para a comunidade muita paz, muita fé, muita oração, muita saúde a todos, que todos vão buscar a Deus, a nosso coração. Que todos sejam felizes no tudo que vão fazer na vida de cada um. E que cada um viva a sua vida como achar melhor e da forma que Deus determinar. Estou aqui para ajudar quem me procurar. Com a permissão de Deus. Que conselho a senhora dá por um dirigente que trabalha com a escuridão? É como eu falei. Cada um chefe, cada uma chefe trabalha de uma forma diferente. Eu não posso assim dar um conselho para meu irmão que trabalha lá no terreiro dele, como ele deve trabalhar, porque vai conforme a cativação dos espíritos de cada um. Sim. Conforme que eles cativar os seus guias, né? Mas eu peço assim que os nossos irmãos espiritual busquem a Deus no coração e sejam amigos de todos. Vamos ajudar a um a outro para que nós possamos ser felizes na nossa jornada umbandista. Na nossa caminhada espiritual. Que assim seja. Qual que é o nome da senhora? Mãe Rosa, moro na Santa Bárbara. E qual que é o nome da cidade aqui? Teresina, Piauí. Então eu agradeço muito a senhora de ter aberto as portas da sua casa para eu poder estar fazendo esse trabalho do diálogo com os espíritos. Eu digo a mesma coisa. Da minha parte, estou agradecida e eu só tenho aqui pedir a Deus que Deus abençoe a mim, aos meus irmãos de terreiro, às minhas irmãs de terreiro, para que eles possam abrir o coração deles e ter mais amor à humanidade. Claro. E à espiritualidade. Que assim seja. Amém. Muito obrigado. Porque quem o umbandista, os guias de luz, que é determinado por Deus, eles não trabalham de pagamento. Eles vêm à terra a fazer a caridade àqueles que precisam. Então, o que é pedido dos filhos que frequentam a casa? É o fardamento, o material de limpeza da matéria e a luz para afirmar, para ser o guia, para ser o anjo de guarda. Aquele que quiser agradar em alguma coisa será bem-vindo. Claro.